cima. Mundo da lua, ele está. Foi. Agora se dá se volta, sei lá o que acabou poderá acontecer desta vez com você. Ei, cara, saia dessas influências, camaradas maliciosos. A não ser que você queira ser mais um embalo, um dependente, drogado, prejudicado. É por si mesmo, pelas suas atitudes, mandando pra mim, sentindo com tudo a sua destruição. Vacilão. E sente que sente sua destruição. Oh, oh. Mundo da lua, ele está no mundo da lua. Muita loucura. Yeah. Oh, mundo da lua, ele está no mundo da lua. Muita loucura. Fui.